Nos dias que correm é indispensável manter-se informado. Antena News, o programa informativo da Antena Web, com o resumo da semana das principais notícias e dos principais acontecimentos nas principais áreas que fazem mover o mundo. Aos domingos, às 19h, Diana Martins traz-lhe Antena News, o programa informativo da Antena Web. Antena News, aos domingos, entre as 19h e as 19h30, só aqui na sua rádio Antena Web. A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Sara e também já estou a ouvir Antena Web. Obrigado. Antena Web, sintoniza-te. A Antena Web dá-lhe bons motivos para começar bem as noites de sexta e sábado. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e vou ficar consigo em duas emissões do Voo Noturno às sextas e sábados, entre as 20h30 e as 22h, aqui mesmo na Antena Web. Voo Noturno, às sextas e sábados, pelas 20h30, na Antena Web. Domingo à tarde, parado, em casa. Nada disso. É que na Antena Web, aos domingos, entre as 15 e as 17, há pés de dança. Venha dar um pezinho de dança connosco e com o Diamantino Teixeira, que apresenta o programa. Domingo à tarde, pé de dança, entre as 15 e as 17 horas, com Diamantino Teixeira. Agora já tem companhia ao domingo à tarde na Antena Web. Entre as 17 e as 19 horas, Carlos Bonaparte traz-lhe Domingo à Tarde. O que é que você vai fazer domingo à tarde? Desfruta de boa música, boa disposição e de uma voz amiga. Domingo à Tarde. Aos domingos, entre as 17 e as 19, aqui na Rádio Antena Web. Boa tarde, caros ouvintes da Antena Web. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2010, dia de mais uma edição do Fala-me de Arte, programa que eu, Diana Martins, lhe apresento com o maior prazer todas as quintas-feiras. E hoje, como já vem sendo o hábito, trago-lhe mais uma bandeja de novidades atuais que caracterizam a arte que se vai expressando por cá. E nada melhor que começar pela onda dos concertos e espetáculos. A banda da Álbum Left vai estar cá dia 25 de fevereiro às 21h30 no Santiago Alquimista, em Lisboa. Os post-rockers americanos da Álbum Left vão atuar pela primeira vez em Portugal dia 25 de fevereiro no Santiago Alquimista e trazem na bagagem o quinto álbum de originais, As Choras of Storytellers, com o quinto álbum de originais, edição no dia 2 de fevereiro. Apesar de terem nome de banda, os da Álbum F são basicamente um projeto de Jimmy Laval, ex-guitarrista da banda californiana Tristeza. Depois de ter editado o primeiro álbum, An Orchestrated Rise to Fall, em 1999, a vida da banda mudou drasticamente quando John Paul Birgisson, vocalista dos Sigur Rós, comprou em Reykjavik o segundo longa duração One Day It'll Be One Time, em 2001. Seguiram-se convites para fazer as primeiras partes das digressões dos Sigur Rós nos Estados Unidos e na Europa, colaborações em palco com a banda islandesa e um contrato discográfico com a mítica editora Sub Pop, com quem lançaram o terceiro álbum In a Safe Place, em 2004, produzido pelo próprio Jimmy Lovell e por John Paul Birgisson. O quarto disco, Into the Blue Again, em 2006, gravado no estúdio dos Sigur Rós, na Islândia, e levou os da Album Left a novos patamares e serviu de base a uma extensa digressão pelos Estados Unidos da América, Europa, México e Japão. A entrada fica por 17€. The Voca People estreia a 2 de março. Eles são 8 extraterrestres, vieram do planeta Voca, situado a alguns entre as constelações Ursa Maior e Ursa Menor, e são conhecidos por serem extremamente afáveis. São os da Voca People, desceram à Terra em 2009 e rapidamente se tornaram um fenómeno graças à disseminação dos seus vídeos na internet. 3 mulheres, contralto, mezzo e soprano, e 3 homens, baixo, barítono e tenor, e 2 beatbox humanos, reproduzem fielmente temas que marcaram várias épocas. Rock, pop, jazz e música clássica são a voz dos Voca People, uma performance de teatro vocal que combina sons vocais e o canto à capela com a arte do moderno beatbox humano e muito humor. Vá divertir-se e assistir ao vivo a este fenómeno do outro mundo. Visite também www.voca-people.com. Nos dias 2 a 14 de março, no Auditório dos Oceanos, no Casino Lisboa, de terça-feira a sábado, às 22h, e domingos, às 17h. O preço de entrada vai desde os 30 aos 35€. Os da Australian Pink Floyd. A mais conhecida e talentosa banda de tributo aos Pink Floyd, que recria de forma perfeita os temas da emblemática banda de Roger Waters e David Gilmour, traz consigo Big Pink Greatest Hits, onde irá recriar grandes clássicos como Wish You Were Here, Animals, Dark Side of the Moon, The Wall e muitos outros êxitos que fizeram a história daquela que é, para muitos, a maior banda de todos os tempos. Considerados a melhor banda de tributo do mundo, os Australian Pink Floyd prometem mais uma vez uma grande produção e uma espetacularidade memoráveis. Dia 18 de fevereiro, hoje mesmo, às 22h no Campo Pequeno, e amanhã, dia 19 de fevereiro, vão estar no Pavilhão Rosa Mota, no Porto. Os preços de entrada variam entre os 28 e os 35€. A Idolomania chegou e invadiu Portugal, num palco perto de si. Um espetáculo único, a cores e ao vivo, com jovens cantores que correram atrás de um sonho e triunfaram no programa Ídolos. Os Ídolos começam já a sua digressão no dia 13 de março, no Campo Pequeno. Bilhetes à venda em www.ticketline.sapo.pt. E não pode perder diariamente, no Casino Estoril com entrada livre, a programação de fevereiro do Art Long Música. Ainda vai a tempo de assistir aos Dynamite, que atuam de 12 a 20 de fevereiro com Peta na voz e Mário Pombinho nos teclados, Diogo Santos na guitarra, João Pestana no baixo e Tino na bateria são o quinteto que dá vida aos Dynamite, projeto criado em 2006 e com repertório baseado em covers de funk, soul e reggae. Dos dias 19 a 27 de fevereiro, é a vez de Zoe Jones Quartet, que nasceu em Lancaster, Inglaterra, e desde sempre quis ser cantora. Em 2004, visitou pela primeira vez Lisboa e conheceu Fernando Pereira, que a convidou para integrar o seu espetáculo. Em conjunto, gravaram o dueto Nada Mais Lately. Zoe está atualmente a desenvolver projetos com Mastic Soul e Rui da Silva, ao mesmo tempo que se apresenta regularmente em diversos eventos e espaços com o Silk e Speak Easy. E finalmente, entre os dias 26 e 28 de fevereiro, Sylvie e Friends Swing Café. A cantora francesa Sylvie está de regresso ao Casino Estoril com Friends Swing Café, um projeto que a junta ao italiano Enzo D'Aversa, aos brasileiros Gabriel Godoy e Milton Batera e ao português Rui Silva. num estilo sempre ligado ao imaginário do cabaré, com marcas latinas de tango, bolero e bossa nova, French Swing Café reinventa-se no swing dos anos 20, 30 e 40, com sonoridade que remete para a idade do ouro do jazz e nos transporta para um carrossel sonoro a girar entre Paris, Lisboa, Buenos Aires, Nova York e Rio de Janeiro. Não perca todos os dias no Casino Estoril, com entrada livre. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Aos sábados à tarde, a Antena Web passa a transmitir Alma Lusa, um programa sobre a música tradicional portuguesa, sem esquecer os artistas que já fizeram ou fazem sucesso no cinema e teatro portugueses. Fique a conhecer um pouco mais deste pequeno, mas vasto país. Entre as 16 e as 18, Alma Lusa, na Antena Web, com Carlos Bonaparte. Tens uma banda? És um artista? Queres-te dar a conhecer? Então estás no lugar certo, porque a Antena Web dá-te a oportunidade de divulgares através das nossas emissões. Escreve-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com e envia-nos juntamente uma música para podermos passar aqui na Antena Web. Estamos à tua espera. geral.radioantenaweb@gmail.com. Antena Web. Sintoniza-te. Não perca de segunda a sexta-feira na Antena Web o melhor dos anos 70, 80 e 90. Jukebox. Um programa de Vítor Ferreira, todos os dias de segunda a sexta, às 20 horas e 10 minutos. São cerca de 15 minutos de boa disposição e boa música. Jukebox. De segunda a sexta-feira, às 20h10, na sua Antena Web. As Winx, seis fadas adolescentes, estão entre as personagens preferidas das crianças e já passaram por Portugal em 2009. Este ano, as Winx on Tour regressam para mais uma viagem mágica num espetáculo de patinagem no gelo, no Pavilhão Atlântico, dias 6 e 7 de março. A edição Mora Pesca 2010 espera receber 25 mil habitantes naquela que se considera a maior exposição nacional dedicada ao setor. O certame, que já vai na 8ª edição, este ano com 30 expositores, decorre entre os dias 19 e 21 de fevereiro. E quanto aos destaques desta semana no mundo da música, temos o álbum para recordar Elvis 75. Se fosse vivo, o rei do rock faria 75 anos, por isso, 2010 é um ano para os fãs recordarem Elvis, ao passo que as novas gerações aproveitarão para o conhecer. A edição de uma caixa, em duas versões, com 3 ou 4 CDs, com a retrospectiva da carreira de Elvis Presley, é uma das primeiras iniciativas a assinalar a efeméride, um álbum da Sony Music. I don't want no other love, oh, baby, it's just you I'm thinking of. O segundo álbum a destacar pertence a Charlotte Gainsbourg, com o álbum IRM. A filha de Birkin e Gainsbourg lança novo álbum em simultâneo com o protagonismo de Anticristo no cinema. Produzido por Peck, a crítica analisa-o como um regresso à influência do pai. IRM é o nome do exame a que se submeteu em 2007 após um derrame cerebral. Quanto aos destaques em DVD, tenho para apresentar A Casa do Mickey Mouse, Surpresas Divertidas. Partilha o dia mais doce do ano com os teus amigos da Casa do Mickey Mouse e ajuda o Mickey a criar uma surpresa do Dia dos Namorados para a Minnie. O Mickey quer dar à Minnie um presente vindo do coração, um cartão cor-de-rosa do dia de São Valentim. Mas será que ele consegue acabar de criar o cartão e de o entregar antes do pôr do sol? Com a tua ajuda e os instrumentos adequados, o Mickey pode tomar os desejos da Minnie para este dia uma realidade. Depois junta-te ao grupo para mostrares ao Donald quanto gostas dele e dança ao som do ritmo enquanto ajudas o Pateta a preparar-se para um baile de máscaras. Vais rir, brincar e apaixonar-te perdidamente por esta divertida celebração da verdadeira amizade. Todas estas aventuras e mais algumas surpresas estão disponíveis no DVD A Casa do Mickey Mouse, Surpresas Divertidas. Quanto ao segundo destaque em DVD, vai para um destaque musical, Satriani Live in Paris, a Just Wanna Rock. Os fãs de Joe Satriani vão receber esta edição de braços abertos. Trata-se do registo ao vivo, em Paris, dos concertos do álbum I Just Wanna Rock. Disponíveis duas versões, em áudio, dois CDs e DVD, que imortalizam a prestação do lendário guitarrista. Para além dos 22 temas ao vivo, o DVD inclui uma longa entrevista a Satriani. Um DVD da Sony Music. Quanto à estante dos livros desta semana, o destaque vai para a biografia José Saramago. Apresentada como a primeira biografia do único Nobel da Literatura português, promete revelar pormenores inéditos. O retrato começa na infância de Saramago, tornado comunista convicto, jornalista polémico e escritor original, exilado em Lanzarote desde os anos 90. Biografia José Saramago, de João Marcos Lopes, da Guerra e Paz, por 16,50€. O segundo livro, E Se Eu For Despedido? Quando a crise económica ameaça fazer cada vez mais desempregados, um economista lança um guia que pretende ajudar quem perde o emprego a encontrar rápida e racionalmente um novo lugar no mercado de trabalho. Um livro de Marcos Chicote, da Livros 2, por 12,95€. O terceiro destaque da literatura vai para A Ilha Debaixo do Mar. A escritora chilena recua ao tempo da escravatura. Zarité é vendida a um fazendeiro e torna-se uma escrava doméstica. Ciente dos segredos da casa, é espiritual e bondosa, o que lhe permite ajudar o seu povo. Zarité será abençoada com a liberdade. Um livro da autora Isabel Allende, da Edições Inapa, por 20€. E em primeira fila esta semana, Conrad Murray, o médico pessoal de Michael Jackson, foi acusado de homicídio involuntário do cantor, saindo em liberdade condicional do Tribunal Superior de Los Angeles após pagar uma caução de 55.000€. Porém, o Ministério Público pedia 220.000€. O Instituto de Medicina Legal de Los Angeles já confirmou que os medicamentos prescritos a Brittany Murphy, juntamente com uma pneumonia, são os responsáveis pela morte da atriz no passado dia 20 de dezembro. O ator Johnny Depp vai assumir a realização de um documentário sobre a vida de Keith Richards, o guitarrista dos Rolling Stones. Johnny Depp e Keith Richards são amigos há muitos anos e já trabalharam na saga Piratas das Caraíbas. Este novo documentário será a primeira experiência do ator como realizador depois do filme The Brave, em 1997. The Good Doctor. O filme é um thriller hitchcockiano. O ator Orlando Bloom, inglês, será também o produtor do filme. The Good Doctor conta a história de um médico desesperado por impressionar os seus superiores e colegas. A personagem de Orlando Bloom acaba por aproveitar-se de uma paciente de 18 anos que dá entrada no hospital com uma infecção renal. O filme estreia em 2011. A Disney está a preparar Enchanted 2. Amy Adams vai voltar na pele da personagem principal, Giselle. O primeiro filme contava a história de uma princesa animada que passava para o mundo real. A realizadora é Anne Fletcher. A presença do duo compositor Alan Menken e Stefan Schwartz nesta produção é também um mistério. E hoje, quinta-feira, estreia nos cinemas o filme O Regresso. The Wolfman é a mais recente versão do clássico da Universal Studios. Nesta nova história, Benicio del Toro é o lobisomem. A narrativa começa quando Lawrence Talbot, interpretado por Benicio del Toro, regressa à Inglaterra da era vitoriana para se reconciliar com o seu pai. Neste seu regresso, Talbot apaixona-se por Gwen Conlife. Quando ela é atacada por um lobo, Talbot defende-a, mas é mordido e descobre que, na verdade, o que o atacou era um lobisomem e que agora ele também se tornou num. O filme conta ainda com Hugo Weaving como investigador dos crimes cometidos por Talbot e é realizado por Joe Johnston, o mesmo de Parque Jurássico 3. A caracterização esteve a cargo do mais famoso artista do ramo, Rick Baker, que tem no seu currículo o videoclipe Thriller de Michael Jackson. O filme original da Universal Studios foi lançado em 1941 e tinha Lon Chaney no papel principal. Marcou a época pelos efeitos de maquilhagem, servindo de base para todos os outros filmes posteriores. Teve várias sequências, inclusivamente uma onde o lobisomem enfrenta o monstro de Frankenstein e outra em que encontra os comediantes Abbott e Costello. Um filme com atores de peso, Benicio del Toro e Emily Blunt são o par romântico, Anthony Hopkins faz de pai do lobisomem. O Regresso estreia hoje, 18 de fevereiro. Em outras estreias temos o filme Um Homem Singular, Los Angeles, 1962, no pico da crise dos mísseis de Cuba. George Falconer é um professor universitário de 52 anos a tentar encontrar de novo um sentido para a vida depois da morte do seu companheiro de sempre. O realizador é Tom Ford e os atores Martin Gove, Colin Firth, Julianne Moore, Nicola Holt e Jennifer Goodwin. E aqui chega ao fim mais uma edição do programa Fala-me de Arte. E assim me despeço com a promessa que estou de regresso de hoje a 8 dias, quinta-feira. Fique bem, fique com os votos de uma excelente semana.